felicidade encontrei, um amor sem ter fim que te trouxe a mim, meu amor, meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho, o mundo inteirinho. Baú de luxo no Badudinho. Badudinho. Adeus. Do máximo e o seu baú de luxo. Hoje quando acordei, lembrei de você, a dona da noite, que há muito tempo partiu, e eu triste fiquei, só pros coroas. Hoje nesta canção, eu vou relembrar, dos momentos que juntos passamos, sob a luz do luar. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Amigo Márcio, um abraço pra você aqui do Tom Máximo, viu? Olha o seu grande amor. Oi. Sei que nesta canção vou relembrar das promessas de amor que fizemos, talvez sem pensar. Eu sei que preciso de carinho. Cansei de viver sempre sozinho. DJ Tom, eu descobri amor em teu olhar. Baú de luxo! Sou tão feliz e quero até gritar. Quero ao vento espalhar. Neguinho da Cobajus. Ele, Joelso, paga na hora. Quando te vi, queria te dizer. Para mim, eras meu bem querer. Nos teus olhos eu achei razão para viver. Quando saímos lado a lado no jardim, senti que o mundo fora feito. É teu amor que faz com que eu me sinta assim. E a vida ao teu lado não tem fim. A dona da noite. Esse é o momento que a gente tem aqui na carroça. O Frangília tem a caixa preta. O Tom Máximo tem aquele baú de luxo. E o baú é assim, só do fundo do baú. Quando saímos lado a lado no jardim, senti que o mundo fora feito. Deixa aí, Dani, o Dedé da TF. É teu amor que faz com que eu me sinta assim. A vida ao teu lado

consolar. Esqueça o que essa gente faz. Sabe o que é gostoso? O importante é que eu de se ouvir o Baú de Luxo é porque tem músicas você. Tem músicas que faz você viajar. Essa aqui, ó. Tem músicas que faz você viajar no túnel do tempo. De tanto correr pela vida sem rumo, DJ Tom, esqueci que na vida se vive um momento. Clareou. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos. Aí, Pantera! Por aqui, vivendo tem churrasco, pipoca, suco, lanche, refrigerante, linda apresentação aqui. Cantar minhas canções ao vento. Como é que tá aí? Já não sou como eu fui. Já não sei o que sinto. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Lúcio CDs, gravando tudo. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. Só pra recordar. De tanto ocultar a verdade com mentira, Hilda! Enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. A roça da saudade, a dona da noite. Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso. Olha, gente, de segunda a sexta-feira, descobri sem querer. E o programa da Carroça da Saudade na Rádio Raulã. Das 20 horas às 22 horas. Apresentação mini do Franginha. Esqueci de viver. Baú de Luxo. Assim, ó. DJ Tom. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. E aquela? Aquela colcha de retalhos está bem guardada. A dona da noite. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas meus amargos, que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Deixa eu abraçar com muito carinho meu grande parceiro, e nesta Serginho alegre, está aqui com a gente. Um abraço pra ele e o cunhado. Cadê? Eu sei que esqueceste a pai dela, ela manda o irmão, né? Vigiar. Agora na vida rica que estás vivendo, agora, patera, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, quase lembrar da coxa. Alô! E também de mim. Baú de luxo. Aí ela diz assim, ó: me acorda, me sacode, devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. DJ Tom. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho, essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu não sei, o que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te diria, e que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Vou pegar mais pesado. Posso? Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que seguia. Cadê o Deca? Atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia. Pra esse amor sobreviver. Posso pegar mais pesado? Sua sombra passeando pela minha escuridão. Lúcio Campos! Eu deitado te esperando, gravando tudo! Minha solidão, querendo em vão seu coração, e já não tenho a mão. DJ Tom. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando. Miguel do Acabaju, Joelso, paga na hora. Sonhando noite Araújo, né? Paga na hora. Vendo tudo dividido, tudo se desmoronando. E aí, Dedê Belém? Que podia estar voando e não consegue mais voar. Esse é o baú de luxo do máximo. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer. É Lúcio CDs gravando ao vivo. A beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, que eu a quero só para mim. Isso aqui é um baú de luxo. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te

eu choro. Mas esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava, maior do que eu. O quanto eu lhe quero. Vai, Dego, né? Aí você fala no ouvido da gata e ela fala pra você: eu te quero. Hoje eu te quero, porque só agora que eu criei coragem de te falar. Só agora eu tive coragem. Sem ter um amor pra mim, às vezes eu me desespero, tão sozinha choro, choro. Pois esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava, maior do que eu. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Baú de luxo! Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Bacana essa música aí, você é doido, tá muito bacana, você é doido. O novo visual da Luxuosa chegou. E aí? Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Não tá rolando shopping na mesa 8, não. Passa de conta que o tempo passou. Eu não vi uma dança. Tudo entre nós terminou. A gente vê isso aí. E que a vida não continuou pra nós dois. A amiga já atravessou pra ali pro outro lado. Nos beijamos, depois. Oi. Vida comprida, estrada alongada. Será que tá faltando saudade de você? Parto à procura de alguém ou à procura de nada. A boca, cagueira. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. O nome dela, Deca. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. E aí, Serginho? Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo. Um amor tão profundo ninguém jamais te dará. Da Roça da Saudade, a dona da noite. Vem neste amanhecer e faz renascer. Perdi sem Alô? Você aqui. Nada existe em mim. Luxuosa carroça da saudade. Vem, traz de novo a luz das manhãs de sol. As emoções só mais uma vez. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. A dona da noite. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu chego. O curral já não tá mais funcionando. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, cadê a morena? Eu sofria. Oi? Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. Por isso eu voltei correndo pra buscar você. Badudinho, aquele baúzinho, aquele baú de luxo. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Da Roça da Saudade. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. sua saudade fica perfeita. O baile vai começar. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa. As lágrimas e ela comanda. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. E aí, Diel? Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói? Eu não fico até o final. É ficar sozinho. Tem que ver isso aí. Sem flores colher. Oi. Só colhendo espinhos. Meu erro, já sei. Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Ficando pra trás. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei. Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. A dona da noite. Vem pra saudade, vem pra luxuosa Carroça da Saudade. Fui ficando pra trás. Uma sequência! Quando a macumba acaba, aí parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Canta. Eu era mesmo um escravo teu. Júlio Barrigudo tá na área. Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. Saudade. Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. Júnior moleque doido. Ele pendura a faixa, é porteiro, mãos, bilheteiro, a minha sorte, carro som, a vida. Demora, ele vai gravar CD. E o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei. E ele ainda é auxílio de DJ. E o meu lá fora, eu mesmo traço. Já foi pro Rio, São Paulo. Quero voltar pro nome. Voltar pro teu abraço. Meu nome. Eu sinto falta da tua prisão. Padre Gírio. Eu te adorando tanto. DJ Tom. Eu te amando tanto. Eu nem notava